e nisso encostou um Vectra. Desceu os 5. Velho, me desceram na pancada, cara. Mas me desceram o braço, me encheram de porrada, mano. Assim, ó, se surra é aquilo, velho, Deus o livre, eu pago pra não ganhar outra. Se eu tiver que fugir de uma briga correndo e me passar por cagão pra não levar uma surra daquela, eu faço isso. E foda-se, mais vale um cagão vivo do que um super-herói morto, tá? E querendo